parábola da escada de Sabão. Assim falou Henri Cristo. Meus filhos, para alcançarem o gozo no Éden, é fundamental que os filhos de Deus evoluam galgando degrau por degrau a escada da ascensão formada propositalmente de Sabão. Escalando-a, o perseverante neófito terá que se submeter a duras provas, lembrando sempre que o espírito maligno estará obstinado à espreita tentando derrubar o postulante à ascensão. E o enviado de Belzebu, imbuído da mais sórdida e nefasta intenção, utiliza-se de um método singelo, insuspeito e ao mesmo tempo infalível. Pois para que o discípulo, aspirante ou co-discípulo ou qualquer integrante do reino Deus escorregue escada abaixo, o cruel e impiedoso demônio urina na escada, provocando o deslizamento do desatento inicial, e gargalhando o malvado assiste a vítima despencar. Na sequência, espera pacientemente a próxima tentativa de ascensão. Cada degrau alcançado aumenta a sagacidade do demônio, que com sutileza se posiciona estrategicamente para de novo urinar, tornando a escada ainda mais escorregadia. A única forma de evitar os sucessivos tombos é descobrir de que maneira ele consegue urinar na escada. Então surge a pergunta: ele chega sorrateiramente pelas costas, de frente, quizá hipnotizando a vítima incauta, pelo lado direito ou esquerdo? Meditai, meus filhos, e respondei a vós mesmos: como o tirano consegue roubar a vossa alegria quando já estáis na iminência de galgar os últimos degraus da escada da sabedoria, onde atingiríeis o gozo do Éden? Lembrai-vos de que a escada de Sabão desta parábola, o Belzebu, príncipe das trevas, não poderiam existir se meu Pai, Senhor Deus, não os criasse, e que na criação divina tudo tem um significado. Ele os criou no intuito de servirem de agente e instrumento de purgação. Refleti de que forma o malfeitor consegue urinar na escada justo quando estáis a galgar com grande esforço degrau por degrau, posto que só estareis aptos a assumir uma posição de defesa quando descobrirdes por onde ele faz a abordagem e como ele consegue urinar molhando a escada sem ser visto nem pressentido, porque eu sei que poderíeis passar noites, semanas, meses e até anos tentando em vão decifrar este enigma. Vos auxilio então. Abri vossos olhos e aguçai vossos sentidos. É chegada a hora da revelação. Vós não podeis perceber quando o inimigo começa a urinar molhando a escada da seleção, porque ele, incorporado em vós, utiliza o vosso aparelho de urinar para molhar a escada. E não vos olvideis, meus filhos, que o demônio não tem corpo físico. Ele é um ser sutil, portanto, só pode urinar na escada usando vosso corpo, consequentemente, vosso aparelho de urinar. Se porventura alguns dentre vós não compreenderam o significado objetivo desta parábola, é mistério que reflitam. O ato de urinar significa as manobras que o espírito maligno realiza, utilizando vosso corpo, vossas mãos, vossos membros, ocasionando vossa queda. E vigiai, pois, só assim compreendereis que todo o segredo da ascensão e consequente vitória depende de galgar sozinho a escada da sabedoria, jamais permitindo que o espírito das trevas se aposse de vosso corpo, lembrando que ele chega sorrateiramente, penetrando em vosso canal de pensamento, ministrando suas ideias negativas, inculcando na mente dos incautos e desprevenidos a convicção de que a vontade dele e da vítima é uma só, confundindo-a e impedindo-a de raciocinar. Que a paz seja com todos, meus filhos.